O cantor e rei Roberto Carlos ditava a moda durante a Jovem Guarda, tendo a companhia dos amigos e parceiros Erasmo Carlos e Vanderlei na linha de frente. Eles inspiravam roupas e adereços utilizados pelos jovens brasileiros. Enquanto Não É Papo Pra Mim e Mexerico da Candinha frequentavam os primeiros lugares das paradas de sucesso, o público aguardava ansiosamente o lançamento do novo LP de Roberto Carlos, agendado para o final de 1966. A recompensa veio sob forma de uma autêntica coleção de hits como Eu Te Darei o Céu, Nossa Canção, Negro Gato e Namoradinha de um Amigo Meu. Em 1967, a Jovem Guarda atingia o auge. A fama de Roberto chegava à França, apresentando-se no Midem em Cannes. O disco Roberto Carlos em Ritmo de Aventura proporcionaria a estreia de Roberto no cinema. Impulsionado pelo disco, o filme estrelado pelo rei e com participações de Vanderlei e Erasmo bateu o recorde de bilheteria. Nessa mesma época, saía do ar o programa Jovem Guarda. Após 3 anos de absoluto sucesso, o Roberto foi à Itália e voltou vencedor do Festival de San Remo. Foi o único estrangeiro a conseguir esta façanha. Por aqui, o LP O Inimitável Roberto Carlos aumentava a coleção de sucessos do artista. O álbum trazia Se Você Pensa, Ciúme de Você e as canções Que Você Fez Pra Mim. Musicalmente, Roberto mostrava amadurecimento como compositor e intérprete. A sequência de Roberto Carlos terá Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, seguida de Jovens Tardes de Domingo, para terminar com É Preciso Saber Viver, todas de autoria da dupla Roberto e Erasmo Carlos. Vamos ouvir. Branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Seu paraíso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante.